que é isso? Nossa, quanta correria! Por que tá todo mundo correndo pra casa? Ah, meu amigo, tá na hora do Classic Rocks. A partir de agora, a RioSulRádio.com apresenta Classic Rocks com Adolfo Maciel. Quer dizer, boa tarde, galera. Começando mais um Classic Rocks aqui na RioSulRádio.com, sabadão, até às 16h. É, serão quase 2 horas de rock and roll, tá? Tirando a injeção de saco do locutor que fica falando aí, vai dar aí quase 2 horas de rock and roll. E mês de outubro, meu amigo, mês de outubro, aniversário da RioSulRádio.com também, e aniversário do programa Classic Rocks, 2 aninhos, cara. 2 aninhos de programa. E eu vou dizer pra você, a gente tá fazendo especiais, né? Semana passada foi dos Stones, Rolling Stones. Foi maneiro, né, Marquinhos? Rolling Stones foi muito bom, cara. Aliás, como eu sempre digo, é muito ótimo, tá? 2 horas de Rolling Stones. Hoje, a gente vai fazer um especial, que há 2 anos eu tô tentando fazer, cara. É, há 2 anos. Agora eu consegui. Você vê que tem que esperar, né? Especial de Jimi Hendrix. Vai ser hoje até às 16h. Semana que vem vai ter mais um. É, vai ser Uriah Heep, tá? Banda progressiva de rock dos anos 70. E a gente fecha o mês com o especial do Deep Purple, que eu nunca fiz aqui. Nem tossi também, foi a primeira vez, tá? É, tudo tem a primeira vez na vida. Ou melhor, quase todo. Quando você não quer, não tem, tá? Bom, como eu tava dizendo aqui, a gente vai fechar com o especial do Deep Purple. Portanto, espera, como diz aqui o personagem da Zoa Total, que nem existe mais, pra você ver como eu tô defasado, tá? Portanto, hoje o especial de Jimi Hendrix, prepare-se, cara, prepare-se que vem aí muito rock and roll. O mestre da guitarra, diz que ele inventou a guitarra, ele inventou a distorção na guitarra, aquele pedal, é o wah-wah, né? Acho que é isso mesmo, aquele pedal que sai o som distorcido, foi Hendrix que fez isso. Aliás, ele teve que construir uma guitarra só pra ele, porque todo canhoto tem esse problema, cara, tem que inverter as notas. Já imaginou você pegar uma guitarra comum, aí inverte as notas porque você é canhoto, aí mandou fazer, Hendrix é Hendrix, né? É, mandou fazer uma guitarra pra ele, assim como o Paul McCartney, ele mandou fazer um baixo pra ele, porque era canhoto. Todo canhoto tem esse problema, tem que inverter as notas, as cordas, aí dá um problema danado. Bom, mas não sei porque que eu tô enrolando isso aqui, falando isso aqui, pra vocês terem uma ideia do que Hendrix fez. Isso, olha, os primeiros 4 álbuns do Hendrix fecham até o ano 70, lógico, porque ele morreu em 70, né? Senão o espírito dele tinha baixado aqui e gravado outro álbum. São 4 álbuns de estúdio. O resto são compilações, os melhores momentos e muita jam session. Que Hendrix chamava os amigos dele pra casa dele, tinha um estúdio em casa, punha um gravador de rolo pra rolar lá e cheirava, fumava, tomava ácido, tomava pico, fazia tudo, ficavam horas gravando. E tanto que eu tenho aqui muito álbum do Jimi Hendrix aqui, que não tem, músicas que não tem nem nome, cara, você só ouve. Tem naquelas jam session, e como ouve, meu amigo, porque Hendrix doidão toca muita guitarra, ele careta já é bom, ou se bem que acho que ele nunca deve ter tocado guitarra careta, né? Mas deixa quieto. Aliás, o Lemmy Kilmister, o baixista e vocalista do Motorhead, já dizia que ele saía com os Stones, com o Jimi Hendrix, ele conhecia o Jimi Hendrix, ele era road do Jimi Hendrix, meu amigo, sabe? Você sabe o que é road, né? Ajudava a montar o som no palco, aquela coisa toda. E que Jimi Hendrix comprava 7 ácidos. 7, não, vai ouvindo. Comprava 7, aqueles ácidos, aquelas bolinhas, tudo. Comprava 7 ácidos, tomava 4 direto. Enfiava 4 na guela e dava 3 pro Leme. E o Leme falava, pô, a sacanagem que o Jimi Hendrix dava o ácido pra ele, ficava olhando pra ver se ele ia tomar os 3. Ele não queria tomar os 3, porque ele ia ficar muito doido. Mas o Hendrix ficava olhando pra cara dele, ele tinha que tomar os 3 junto. Agora imagina, o que que não dava 4 ácidos na cabeça? O cara tomava pico na veia do cérebro. E não morreu disso. Morreu por inalação de vômito. Acreditem se quiser. Bom, ele nasceu James Marshall Hendrix, mas ficou conhecido como Jimi Hendrix. E olha, pra começar logo de cara, dois mestres, não sei quem é melhor aí, tá? Hendrix e B.B. King juntos, cara, só pra começar. Logo de cara, assim, só pra começar, com uma música dos Rolling Stones, cara, sucesso dos Stones, aliás, dos Stones não, sucesso do Bob Dylan, os Stones também gravaram essa música. É Like a Rolling Stone, a gente vai começar com Jimi Hendrix e o mestre também, B.B. King. Vamos lá. Yeah, I tell you, brother, it's really out of sight here. Didn't even rain, no buttons to push. Right now, I would dedicate this song to everybody here with hearts, any kind of hearts and ears. Go something like this here. Yeah. this, as I said before, is really groovy. I'd like to bore you for about 6 or 7 minutes to do a little thing. Yeah. Excuse me for a minute. Just let me play my guitar, all right? Right now, with a little thing by Bob Dylan. That's his grandma over there. This little thing called Like a Rolling Stone. Once upon a time, you dressed so fine, through the bumps of diamond in your prime. Oh, didn't you? People call, save a word, doll. You're bound to fall, you thought they all. Well, couldn't you? You used to laugh about everybody that was hanging out. Look at you, but now you don't talk so loud. Now you don't, baby, seem so proud. By having to be scrounging, yeah, going as me. Yeah, I'm losing this. Oh, I look little, baby. School, all right, Mr. Lonely Bud, you know you only used to get juice and air. Nobody here to taught you how to live on the streets, and now you just gonna have to get used to it. You say you never compromise. Mystery tramp, but now you got to realize he's not selling any alibis. As he stands in the vacuum of his side, and he says, "Hey baby, would you like to make a and all the pretty people, they are laughing, drinking, thinking that they got it made. Yeah. Exchanging all precious gifts and things, but you better take your diamond ring. I think you better pawn it, babe. Yes, I know, Mr. Burns. Don't worry. You used to be so amused. And the pulling and rags and the sweet talk that he used. Go to him now, he calls you. You can't refuse. When you ain't got nothing, you got nothing to lose. Get this one now, you got no secrets to conceal. sexy lady. Shoot my own. put a spell on me. Thank you. me stand next to your fire. Cara, toda vez que eu escuto o Hendrix, eu fico sem palavras. Eu vou falar o que desse cara, meu amigo? Vocês ouviram aí um trio. Trio, tá? É o Jimi Hendrix Experience. Tá? Não é brincadeira, não. O Mitch Mitchell, eu esqueci o nome do outro. Infelizmente, os dois já morreram. Os três, aliás, já morreram. É o Mitch Mitchell, Jimi Hendrix, esqueci o nome do outro, cara. O baixista, mas tudo bem. Tá aí, ó. Você ouviu a Fire? É um trio, cara, dos anos 70. Aliás, o Cream também era um trio. Naquela época era muito, tinha muito disso. Você ouviu Fire, Love or Confusion, né? I Don't Live Today, Red House, Purple Haze, Hey Joe, Foxy Lady e Like a Rolling Stones. Aliás, Hey Joe foi o primeiro sucesso lançado do Hendrix, tá? Foi o primeiro sucesso, Hey Joe. Eu conheci na época, comprei, eu tinha um compacto do Jimi Hendrix, cara, de Hey Joe, brincadeira, tá? Mas tá aí, ó. Pra começar, tá bom, senti o clima, né? Vai ser assim até o final, meu amigo. E o final vai ser um final bem maneiro, que eu vou deixar pra falar quando chegar na última sequência pra você, tá? Pra ver as influências de Jimi Hendrix, tá bom? A gente vai pro break e volta com mais Jimi Hendrix. Não saia daí. É isso aí, gente. Até as 4 da tarde, especial do Jimi Hendrix, como é a comemoração de 2 anos do Classic Rocks, cara. 2 aninhos do Classic Rocks. A gente tá curtindo aqui esse especial aí que custou. Foi uma gestação de dois anos pra sair esse especial do Jimi Hendrix. Mas saiu, cara. O importante é que saiu. Portanto, tá, levei quase umas 3 horas pra programar, mas valeu a pena, tá? A gente vai pra mais um bloco aqui. Eu tenho certeza que você vai gostar. A gente vai começar com Highway Child. Vem comigo. Classic Rocks. Highway the blow in the wind. He's seen a bit of so long is a sin. Now you may call him a tramp, but I know it goes a little deeper than that. He's a highway tramp. Yeah. Yeah. travel by my dragonfly. No, it's not in Spain, but all the same, you know it's a groovy name, and the wind's just right. Hey! Really low, and they overflow with cotton candy and battle brown, red and brown. But it's all in your mind. Don't fill your time on bad things. Just float your little mind. Look out! It's all in your mind, baby. just mine. That's funny. Conservative flashing down the street, pointing their plastic finger at me. They'll soon my kind of drop and die, but I'm gonna wave my free flag high. Wow. it's time for me to die. So let me live my life the way I want to. There. See you, brother. Play on. Amigo, Hendrix é o rei da distorção, cara. É, não é brincadeira não. Ele conseguia fazer, uma vez ele conseguiu tocar com uma guitarra desafinada, ele adorou, ele conseguiu fazer solos diferentes. Aliás, falando em solos, quando perguntavam pra ele, ele falava, olha, ele não conseguia repetir um solo de guitarra, porque na hora ele tava lá fazendo, fazia, né? Mesmo na hora da gravação, depois se tivesse que repetir, já era, ele ia ser outro solo de guitarra. Esse era Jimi Hendrix. Bom, pra você ter uma ideia, a música que você acabou de ouvir aí é If Six Was Nine. Tá? Se seis fosse nove. Essa é a música dele. Brincadeira. E Little Wing, também um clássico do Jimi Hendrix, que acabei de falar pro Marquinhos aqui também, que o Sting estragou a música. Tem gente que diz que não, mas pra mim estragou. Little Wing, Ain't No Telling, Spanish, olha só, Spanish Castle Magic, Message of Love, Power to Love e Highway Child. Tá ok? Isso aí, ó, também do álbum do Band of Gypsy, Band of Gypsy, do outro foi o álbum Experienced, tá? Band of Gypsy, tem ainda o Electric Ladyland e tem Axis Bold as Love. Tá? Axis Bold as Love. É mole, cara? Bom, a gente vai pro break e volta, né, Marquinhos? É isso mesmo? É. A gente volta pro terceiro bloco aqui. Já, não saia daí. Classic Rocks. Gente, até as 4 da tarde, eu tô viajando legal mesmo, no som do Jimi Hendrix. Realmente o mestre das guitarras. Não tem como, até hoje, já não surgiu outro que chegasse perto do talento dele. Tá bom? Olha só, vamos começar aqui com She's So Fine. Tem muita música, cara, olha, são quase 40 músicas aqui. Porque nos anos 60 não tinha essa coisa de música muito grande, tá? A não ser quando o Jimi Hendrix ficava doidão demais aqui, aí fazia uma música de 8 minutos, como de vez em quando você vai ouvir aqui músicas dele de 8 minutos, mas com solos incríveis, cara, que tenho certeza que você não vai reclamar. E lembrando você, a gente tá comemorando 2 anos de programa, fazendo especiais no mês de outubro, tá? Esse ano, o mês de outubro foram só quatro. Ano passado nós tivemos sorte, foram 5 sábados no mês de outubro. Foram 5 especiais, foi ótimo. Mas tudo bem, não tem problema. Quantidade não é qualidade, nunca vai ser. A gente começa com She's So Fine, Jimi Hendrix. Classic Rocks. So fine,

time. He shall retire and discuss it, so we paint red with the sky. I say the truth is straight ahead, so don't burn yourself instead. Try to burn, still burn, hear what I say. So I burn it all away, but I'll never forget that day. Cause when I reach the valley, I look way down across the way. A giant boat from space landed with eerie grace and came and taken all the dead away. Thank you. they just don't know what's in my heart and why I love you so. I love you, baby, like a mine of love gold. Come on, sugar, let the good time roll. Hey. People live and make believe. They keep a lot of dirt up their sleeve. But my love, baby, isn't the kind that fools. Come on, baby, let the good times roll. If it's understood, it's even nicer when you're feeling good. You got me flipping like a flag on a pole. Come on, sugar, let the good time roll. Hey! Pois é, né, cara? É o que eu digo, fique sem comentários pra falar de Jimi Hendrix, na boa. Aliás, esses guitarristas de hoje, eu falo com meus filhos, né? Que a geração agora é outro estilo de rock que não tem nada a ver, tá? Nada a ver, que eu digo, com rock dos anos 60, 70, mas é rock and roll. Ele disse, não, porque não sei quem é o melhor guitarrista que eu já ouvi até hoje. Falei, aí quando eu tava montando, quando o Marquinhos passou, abaixou pra mim aqui a coletânea do Jimi Hendrix, eu botei os dois moleques sentados ali, agora vocês vão ver o que é guitarrista. No final, eu olhei pra cara dos dois, tava todos os dois com cara de qual é. É, cara de qual é, você não sabia nem o que vai falar. É Hendrix, meu amigo, que fim de papo, não tem como discutir. Você ouviu aí, Still Raining, Still Dreaming, olha, Come On, Let the Good Times Roll, Voodoo Child, rolou também All Along the Watchtower, já toquei muito essa música no programa aqui, é quando tem covers, porque essa música é de Bob Dylan. Aliás, você já deve perceber que o Jimi Hendrix gosta muito de Bob Dylan, nós começamos com Like a Rolling Stones, e essa também é de Bob, tá? Cross Town Traffic, House Burning Down, Little Miss Lover e She's So Fine. Long Axis Bold as Love e de Electric Ladyland. Pra mim, eu sou fã desse álbum Electric Ladyland. Pra mim, um dos melhores do Hendrix. Também são quatro, né, cara? Pra mim, eu prefiro esse. Bom, a gente vai rapidinho pro break e volta com mais Hendrix pra você. Olha, cara, chegamos aí no último set de músicas pra você, cara. É, último set do programa do Jimi Hendrix, especial do Jimi Hendrix. Tá realmente demais. Tá uma viagem só, como ele mesmo dizia, né? No Purple Haze. Ele falava, me desculpe se eu beijo o céu. Excuse me if I kiss the sky. E é Purple Haze, uma névoa púrpura. Você imaginou como é que ficava a cabeça do cara? Aliás, se você vê um Jimi Hendrix, tem poucas coisas de Jimi Hendrix gravado ao vivo. O de Stock, tem também na Festival da Ilha de White. E se não me engano, nesse Festival da Ilha de White, Paul McCartney chegou para os organizadores e falou, olha, especial sem Jimi Hendrix, festival sem Jimi Hendrix não é festival. Foi Paul McCartney, pra vocês terem uma ideia, que levou o Jimi Hendrix para esse especial da Ilha, Festival da Ilha de White, que eu tenho gravado em VHS, meu amigo. Jimi Hendrix, quando você olha para ele, ele começa o show dizendo que ele é Jimi Hendrix, vai começar o show, quem quiser dançar, dança, quem não quiser, fuck yourself. Ou seja, não vou traduzir para você aqui, né? Quem quiser dança, quem não quiser, que se dane. Vamos dizer assim, uma versão mais light. Ok? E aparece ele, mas dá a impressão que ele tá cantando com chiclete, mas não. É heroína, meu amigo. A verdade certa é essa. O cara tomou um pico de heroína e ficou mastigando a boca até o final do show. E cantando e tocando guitarra. É brincadeira, não. Bom, a gente vai começar agora no álbum, olha, do álbum Cry of Love. Daí em diante, são tudo lançamentos, músicas que descobriram, assim como o último álbum lançado agora em 2010, que é Valleys of Neptune, foi lançado pela irmã do Jimi Hendrix. E regravou, remasterizou aquela coisa toda. Mas a gente começa do álbum Cry of Love com Freedom. Vamos lá. Classic Rocks. So I bought my lid. Even messing with my children. And you're screaming at my wife. Get off of my back. If you wanna get out of here alive. Freedom. That's what I want now. Freedom. That's what I need now. Freedom. To live. Freedom. So I can give. Electric water. You got my soul screaming and hollering. You know you hooked my girlfriend. You know the drugstore ma'am. Well, I don't need it now. I'm just trying to slap it out of my hand. Freedom. So I can live. Freedom. So I can give. You don't have to say that. left alone. People's people, people, you know what it means, be left alone. We'll be right back. excuse us for tuning up every once in a while, but like, I guess, you know, Cowboy's gonna want to stay into it anyway, so give us about 3 minutes. Is it too loud out there? Is it too loud? Yes, well, brother. There you go. We got this other thing called, I don't know, what I could do, a little loose jam type of thing. Just trying to be good. What the hell? Thank you. Olha como fazia Elvis quando ele terminava de gravar, quando ele gostava, ele fazia assim. Sabe quando que você tá espantando, assim, tendo um arrepio? Pois é. E ele lá em cima deve ter ouvido essa gravação do... Lá em cima não, cara. Ele chegou a ouvir aqui em vida, né, cara? Porque ele morreu em 1977. Tô falando mercadoria aqui, né? Ele, quando ouviu essa versão do Jimmy Hansen, até deve ter dado um arrepio, né, cara? Porque é brincadeira. Tem nada a ver com a versão original do... Só tem a letra. Da versão original do Blue Sweet Shoes, do Elvis Presley. Aliás, tava dizendo pro Marquinhos, muitos astros do rock dos anos 60 e 70, a maioria foi fã de Elvis, cara. É, brincadeira não. Você ouviu aí, Blue Sweet Shoes, Chuck Berry também, influenciou muita gente, os Stones. Nossa, cara, brincadeira. É, Beatles, olha só, Johnny B. Goode, que no Brasil, aquele infeliz do Ney Mato Grosso, fez a música, a versão Johnny B. Goode. Sem comentários. É. E Beatles. Pra você ter uma ideia, Jimi Hendrix gravou aí, ó. É meio estranha a gravação, tem um minuto e pouquinho só. É Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, o clássico álbum dos Beatles, que eles gravaram esse álbum aí. O Paul McCartney depois disse: todos eles são doidésimos. Tá? Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Tá? Pra você cantar uma música, I am the Walrus, eu sou um caranguejo, I am Eggman, eu sou um homem-ovo. Você imagina como é que tá a cabeça dos caras na época, né? I'm the Eggman, woo, I am the Walrus. Não. Pouca gente conhece, as pessoas pensam que Beatles era aquela coisinha certinha, aquela imagem que eles passavam, gente, que o manager deles pediu pra fazer, tá, de terninho, tudo bonitinho, cabelinho comprido, mas cortadinho, de franjinha na frente, enquanto os Stones eram uns porra loucos. Aí, ó, bom, você ouviu aí também, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, deixa eu ver o que mais aqui, ó, The Sunshine of Your Love, do Cream, cara, o Cream de Ginger Baker, Jack Bruce e Eric Clapton. Aliás, comprei a nova Road Crew agora. Você que é fã do Jack Bruce, tem uma entrevista dele interessantíssima pra você ler, tá? Bleeding Heart, qual foi a outra aqui? In From the Storm, Straight Ahead, Nightbird Flying e Freedom. Bom, gente, olha, foi aí o especial do Jimi Hendrix que eu tô prometendo há muito tempo e realmente hoje conseguimos fazer. Espero que vocês tenham gostado, porque eu adorei, cara, na boa. Eu adorei, mas eu sou suspeito. Portanto, tá aí, ó. Semana que vem a gente volta com o especial do Uriah Heep, uma banda de rock progressivo dos anos 70 que eu tenho certeza absoluta que você vai gostar, tá bom? Portanto, gente, ó, sabadão, espero que vocês curtam bastante. Vou sair logo mais, se for dirigir, meu amigo, não beba, ok? Classic Rocks.